Amo você como o sol. Ilumina o meu dia, mas queima minha pele. Amo você como o sol. Ilumina o meu dia, mas queima minha pele. Queima minha pele, porque queima minha pele. Queima minha pele, queima, queima minha pele. Queima minha pele, queima minha pele. Queima minha pele. Aberta a intenção de um gemido. Seu corpo tem linhas que eu queria ter escrito. Queria largar seu corpo, mas ele é tão bonito. Morde minha pele pra abafar seu maior grito. E eu penso em acordes em silêncio pra que você não acorde. Nosso amor era tudo, espero que cê se recorde. Livrarias, cafés chiques, tênis caros, vários kits. Nossos sonhos, mesmos brindes, mesmas brigas, mesmos brindes. Livrarias, cafés chiques, tênis caros, vários kits. Nossos sonhos, mesmos brindes, mesmas brigas, mesmos brindes. Eu não sou o homem que você sonhava, garoto. Eu quero ser o homem que você sonhava. Não sou o homem com quem você sonhava, mas queria ser o homem com quem você sonhava. Eu engoli minha vaidade pra dizer voltar pra mim, mesmo sabendo que você me faz tão mal. Tão mal. Fotografar o silêncio é tão difícil. Fotografar o meu medo é tão difícil. Fotografar a insegurança é tão difícil. Eu disfarço tudo com cigarro, cerveja e sorriso. Fotografar o silêncio é tão difícil. Fotografar o meu medo é tão difícil. Fotografar insegurança é tão difícil. Eu disfarço tudo com cigarro, cerveja e sorriso. Nosso problema sempre foi a intensidade. Nosso problema sempre foi a intensidade. Nosso problema sempre foi a intensidade. Cê sabe que é verdade, foi intensidade. Mais, ilumina o meu dia mais, não mais.